Você bebe trajado, corte na navalha. Cara de criminoso, rabisco na cara. Postura do no corre, botando a glocada. Sempre patrocinando com o meu de raça. Ela vem no DJ, DJ, porque nós deixa forte. Senta no meu colo e roça no meu corte. Bota meu cordão, segura o meu malote. Roça gravando, é o brabo da joga xereca. Joga xereca, joga xereca, joga xereca, no pentão adaptado da blocada do AK. Tô sempre bem trajado, corte na navalha. Cara de criminoso, rabisco na cara. Postura do no corre, botando a blocada. Sempre patrocinando com o meu de raça. Ela vem no DJ, DJ, porque nós deixa forte. Senta no meu colo e roça no meu corte. Bota meu cordão, segura o meu malão. Roça gravando, é o brabo da joga xereca, joga xereca, joga xereca, no pentão adaptado da blocada do AK. Joga xereca, joga xereca, joga xereca, no pentão adaptado da blocada do AK. Joga xereca, joga xereca, joga xereca, no pentão adaptado da blocada do AK.